Você está ouvindo o AzillaCast. Venha comigo se quiser viver. Estamos de novo aqui em mais o AzillaCast. Finalmente, será que agora deu certo? E agora? Aí dá certo agora? Ou não vai dar certo de jeito nenhum? Eita, Maria, codificação sobrecarregada. Eita. De novo. O YouTube ficou puto agora. Os caras ficaram putão, né? É. Aí de novo aí. Vixe, tá travando aqui, hein? Manel dizendo. Pagar o OBS. Vamos mudar aqui ao vivo uma configuração aqui pra ver se melhora. 3.500, vamos ver agora, menino. Codificação sobrecarregada. Tá travando também, ó. Joel com a Ribeiro Net. Macho, diabo é isso, né? Desliga a câmera do Samuel que tá pesado. Eu putaria. Sabia que não era minha amada roxinha. Aí dentro, Manel, ó, todo garoto propaganda. Vivo Fibra resolve isso daí das travadas. Mas aqui é fibra também, bichão. Não adiantou nada. Dica zona incrível, né, do cara. E acabou que era também. Deixa eu ver aqui, peraí. Só que ele diz que tá sobrecarregando a codificação. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. E agora? É, ele fica a codificação. Ele fica a codificação sobrecarregada toda hora. Só tem uma memória. Eu acho que é a configuração aqui do OBS mesmo, que ele tá. Ele tá o tempo inteiro me dizendo que tá com a codificação sobrecarregada. Legal. Infelizmente, pelo que eu tô vendo aí, infelizmente vai ter que cancelar a live ou então adiar a live, né? É o jeito. A live morreu já. Tá só frescando aqui. É, tá só tentando ajeitar a configuração. Que a gente pode até adiar ela pra sexta-feira, que. Não sei. Talvez sexta. Tá sem tema, né? Ixi, na hora que o cara falou é que. É. Vixe, aí, mano. Na hora que o cara falou. Na hora que o cara falou que. Ameaçou o cara do YouTube, ouviu. Opa, que história é essa que vai sair daqui? Ah, calma aí, que eu vou normalizar agora. O cara falou que. O cara falou é melhor cancelar. Isso. Foi só o cara dizer, não, mano. Só pior que normalizou mesmo, mano. Ó, putaria, mano. Só foi o cara falar, cancela aí os caras. Cadê, velho? Aqui pra mim no YouTube apareceu aqui, ó. O YouTube não está recebendo vídeo suficiente pra manter um stream contínuo. Por isso os espectadores enfrentarão sub. A minha voz tá normal pra vocês? Normalizou. Eu acho que Eu tinha normalizado, deu uma travada, mas eu acho que tá normal agora. Parece que voltou, Joel. Eu tô vendo aqui, ó. Os caras aqui, ó. Samuel doido pra sair e comprar um galeto pro lanchinho da madrugada. Os caras... Esse cara é fresco demais. Voltou só o áudio aí, travou de novo. Caralho, mas foda. Saída de vídeo está ativa. Por favor, desligue qualquer saída para alterar barata, as configurações. A barata zona fresca na corda, Ribeiro. Ô, Mutari. Faz lives no Discord, ó. Os caras querem em qualquer lugar. Bota em qualquer canto, né? Pior que o meu encode só tem dois encodes, mano. Pior que eu tava rindo das mesmas piadas, mas eu putaria. Eu voltei a ouvir, né? E botei pra tocar pra ouvir, né? Aí falando a piada do galeto, que eu tava querendo fugir pra comprar o galeto. Eu comecei a rir da mesma piada, putaria, mano. Mark Zuckerberg está de brincadeira. Acerta essa live. Eu vou iniciar a campanha Quebrem as Pernas da Twitch. É, Guamar. Aqui, é por isso que tem aquele ditado, mas tava tudo 100%, aí o cara foi inventar essa putaria aí. Bota uma tela preta e fica a só live, o cara era só apertar um botão. Não é, mas foram inventar não, porque a Twitch faz não sei o quê. Ei, pô, pai, tô aqui nessa ideia aí. Vou te falar, viu? Putaria demais. Tô na desgraça negada, acha graça demais. Putaria demais. Deixa eu ver. Putaria, mano. É, mano. Obrigado, só zoando no chat. Putaria, mano. Os caras dando dicas aqui pra ver se a live volta, né? Pro cara dizer boa noite, né? Igual a propaganda eleitoral do programa do João, né? O cara acerta a live. É. Pois é. A maratona botando aqui o Isaías, o bolsinho da internet. Taria, viu? Isaías passou roubando os cabos da casa do João. Taria, viu? Deixa eu botar aqui no Google codificação sobrecarregada. Os caras dizendo que o YouTube tá igual o Capitão Pátria. Só escrotiza. Só escrotiza direto. Como corrigir a codificação sobrecarregada no OBS? Clique para corrigir os erros do Windows e otimizar o sistema. Como corrigir codificação sobrecarregada alterando a prioridade do processo. O cara já tá é... Todo burocrático. O cara já tá é todo jurídico aí, né? Deixa eu botar o... Mas pode ser que seja alguma coisa no PC mesmo. Tu não mexeu nada no PC não aí, serviço, sei lá. Não, mexeu. Instalou não. Alguma coisa diferente. Vamos ver se ele vai... Esse aqui é o Steph. A galera tá botando um monte de print do Samuel no grupo. O que é, mano? Que suspeito. Cara do Samuel. A galera é galera é foda, mano. O André Nascimento avisou mais cedo, fica só num canto. Foi eu que falei essa porra, mano. Foi o André, não, mano. Tentar aqui aumentar a prioridade do processo aqui pro OBS. Isso aí é o Homelander boicotando a internet de vocês. Tacando raio na internet da gente. Raiozão de calor. Quem foi o baitola que deu a ideia de ir pra Twitch? Putaria, viu, mano? Petralha baixa de 1080 para 720, mas não é. É, não acho, não acho que normalizou agora. O áudio tá aberto aí pro pessoal, estão ouvindo. Ah. Eu acho que normalizou agora. Virou a live teste agora. Eu acho que normalizou, né? Assim, aqui no meu mandei uma queda zona violenta de qualidade, mas pelo menos tá dropando, não. Ximari. Tari. O Luan, levaram a viola do Joel. Ximari. Vocês já ouviram falar do projeto YouTube? Normalizou aí, mano, o negócio ou não? Porque o YouTube aqui pra mim tá só rodando direto aqui. Não, aqui tá parecendo normal, tá, a imagem tá normal. E o áudio. Agora voltou, hein? Aqui no meu agora ficou tudo HD. Pra mim normalizou, viu? Ei, só que assim, aqui, mas tu tem. Eu acho que deve ser alguma coisa no computador do Joel, mano. Porque aqui, pra mim, no YouTube, tá tudo normal. Só que no Skype, o Joel tá todo Joel Tronco, todo metalizado. Sabe? Ixi, ainda tá. Ainda tá desse jeito. Mas, aí. Ó, vou te mandar aqui uma foto pra tu ver como é que tá. No Skype, mano, tá todo quadriculado, mano. E no YouTube, está todo HDzão. Anderson posta a live hoje até meia-noite. Caralho, mas Full HD, show de bosta. É, galera, a live do The Boys aí vai ser adiada, mas estamos fazendo o teste aqui agora. Só foi o cara mudar, macho, aí. Mas o OBS, ele deu uma atualizada aí também, mano. Não sei se ele mudou alguma coisa. Vixe, agora. Aqui no YouTube apareceu conexão excelente agora. Não, aqui tá normal pra mim, YouTube. Mas o Skype tá normal ou não? No Skype apareceu aqui, conexão ruim. Sério, mano, apareceu uma mensagem aqui em cima, de uma antena quebrada e conexão ruim. Tá dizendo que voltou, hein? Então bora seguir, se voltou, bora seguir. Se voltou, bora seguir. Ah, agora não segue mais nada, não. Agora o cara também não quer, né? Agora não é assim, não. Agora eu que não quero mais. Vou parar aqui. William Santos, e essa série é boa? É massa, é massa. A gente ia falar sobre ela. A única série da Amazon Prime que presta, o resto é tudo medíocre. O resto é tudo lixo. A gente podia falar dela amanhã. E transferiu de terça pra sexta, empurrando todos, mano. Até o pessoal esquecer isso aí. Eu achei boa a ideia. Volta pra amanhã. Até o pessoal fingir que nada aconteceu, né? Que não existiu o Twitch, né? Que não existiu. Poxa, agora caiu, foi tudo aqui, hein? Modo foda. Putaria, viu? Galera, tá foda aqui, viu? Caiu, foi tudo. Deixa os caras aqui, ó. Denúncia, 26 assistindo e só 19 likes. Os caras até na live que não tá dando certo, os caras... Não, mas pelo menos deram dislike, né, João? Olha o lado bom, Baito. Pois é. Galera aqui tá... Aí, mano, os caras foram querer entrar pra falar mal do Capitão Patriazão aí o bicho tá derrubando a conexão. A Void se meteu, que nem o tribunal, né, João? Ah, não, o João não viu o episódio do tribunal não, né? Ih, spoiler. Joel esqueceu as contas no frangolando. Aí dentro. Só vamos ver se vai ficar codificação sobrecarregada de novo aqui. Mas tinha dado esses problemas já, a primeira vez. Não, esse daí foi primeira vez. Nem na estreia, né? Teve isso aí. Pois é, mano. Rapaz, o Kleber Ribeiro fez uma pergunta assim que não tem nada a ver. O Samuel tem algum parentesco com o Super Mario? O que é que isso tem a ver, meu irmão? Vixe, doido pra emendar uma piada quando eu pergunto o que é que tem a ver, né? Vixe, os caras querem ver aqui a vinheta do Rio Governo. Será que eu solto? Solto. E o Governo? E a vinheta zona aí. Os caras estão ouvindo, mano. Cara, tem a maior galera dizendo aqui que o Samuel tá dando spoiler dos últimos episódios. Vixe. O Massa foi o Temer aí. O Temer aí foi o Massa. De longe. Temerzão vampiro. Inclusive, mano, foi um dos melhores memes de política, mano, aquele quando o Bolsonaro assumiu, mano, e os caras botaram o Temer passando a faixa e depois tinha uma explosão e saiu um ceguinho voando. Ei, mas chefe. É, uma baratazona que tá perguntando se o nome da moto do Samuel é Yoshi. Yoshi é o cara. Tem nome, o pior é que a minha moto tem nome, mas não vou dizer o nome dela, não. Os caras acharam massa aí o Will. Já sabe o nome da minha moto. E o governo. E eu acharam o nome de bom essa moto. Putaria, Samuel já assumiu a careca. Não assumi nada, eu tô apelando aqui, passando com o meu nome, mas é. Meu nome, Minoxidil, meu nome, né? Como é que sabe o nome? Minoxidil, mano. Minoxidil, tô passando minoxidil, tô passando também aquele. Que é tipo um rolinho com várias agulhas. Ximaria. Ah, não, mano, tu comprou aquele rolinho com as agulhas? Comprei, mano. Tô passando ele, mano. Machou a vez, mano. Passei tanto ele, né? Eu passei tanto ele na minha barba, mano, que ficou sangrando. Deu acho que eu exagerei. Na barba também, mano. Ele funciona na barba. É, ele funciona na barba também, mano. Porque eu tenho uma barba falhada embaixo. E se eu botar a barba baixa, tipo 2 milímetros, né? No 2 ou no 1,5, ela fica bem falhada, sabe? Ela só se esconde a falha se eu deixar a barba grande. Aí eu tô passando lá também pra corrigir. E deu uma melhorada, na barba já deu uma melhorada, no cabelo é que tá ruim pra melhorar. O cara perguntando aqui, ó, ei, minoxidil. Várias pessoas curiosas aqui se minoxidil funciona ou é só uma pegadinha da rua. DVD treta, papai. Samuel todo vaidosão. Papai. Yeah. Tô mesmo, a negada lá do grupo lá do asilo que a gente tem... Tá acompanhando aí, eu tô perdendo 1 quilo por semana, viu, pai? Tô emagrecendo mesmo. O Júlio aí queria ser o cabeça do grupo aí. Tá todo metrosexual. É, metrosexual. É isso, mano, mas tu passa base ali nas unhas? Não, bota as unhas. Passa uma basezinha. Não, aí é metrosexual. A base diz que é metrosexual, mano. Ei, Samuel, tu anda com uma necessaire com as coisas aí, esmalte, não sei. Não, isso aí também é muita metrosexualidade. Pode dizer a verdade. É, mano, diz a verdade, eu fico com vergonha não. Passa, eu ando, passa eu vou falar o que é que eu ando na mochila. Vou falar o que é que eu ando na mochila. O que é que eu ando na mochila? Eu ando com aquele pente clássico, aquele pente de velho, você sabe qual pente? Aquele pentezinho que... Aquele que bota na mão assim, tipo uma luva. É, bota assim. Na mão, essa aí mesmo. Eu tenho esse daí. É, esse bicho aí que tá te deixando careca, não, mano. Eu também eu acho. Vê isso aí, mano. Porque tu pode passar, sei lá, passa o minoxidil, aí depois tu passa aquele pente ali, o pente e masca, viu, mano? Com o cabelo. Ei, não, mas vocês. Mas o cabelo tá grande. Tá refrescando, mano. Tá normal aí, mano. A live aí. Ih, aí, revelou. Agora, eita, se empolgou. Tá normal, mancha, aí a live pra vocês, mas essa configuração aqui ficou normal agora? Respondam aí nos comentários. E a minha voz aí, mano, pra vocês ficou normal agora ou não? Tá. Agora tá normal? Tá funcionando normal aí. Porque eu ajeitei aqui as configurações, né, botei a... prioridade do processo lá em cima pro OBS não reclamar mais e, né, vamos ver se ela vai segurar um pouquinho. Aí a gente vai fazer a live do The Boys amanhã, né? Na verdade a gente quer aproveitar, mas aí xingar a Twitch, né? Que isso aí é culpa da Twitch. Exatamente. Inclusive eu vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui a imagem de divulgação aqui da Twitch do Instagram aqui. Só de mal. Aqui, ó. Aqui, ó. Cara, perdendo mó tempo pra fazer a arte aí no final. Twitch nem deu certo, mano. Azileita. Paga essa porra. Vou botar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui. Segue não, viu, mano? Tá longe demais, mano. Tá frio, excluir. Tá frio. Cadê? Confirmar o quê? Confirmar a exclusão, tá aí, ó. Confirmar a exclusão. Todo mundo comemorando agora aí no chat aí, ó. Excluir. Todo mundo... Putaria, mano. Inclusive, mas aqui, a gente ó. vai parar de patrocinar a live do Manel, porque a gente não apoia mais nada que vem da Twitch. Eles lavam. Esses vagabundos. Ah, Manel, mas ele tá se dando bem na Twitch, pô. Não teve uma live dele aí que ele tava. Depois desse programa aqui, a gente cortou todos os vínculos com a Twitch, mano. Se ele Vamos quiser, que ele escolha aí. Vamos excluir também. Disse, eu não vi. O João que me disse, eu não vi. Que o Manel tá fazendo tanta live na Twitch que ele ficava dormindo durante a live, mano. O cara foi fazer uma live de como é o nome? Daquele do caminhão, né, João? E o cara dormindo, macho, dirigindo o caminhão. Mano. Como assim? Ei, mano, vamos excluir a conta da Twitch do Manel ao vivo aí também. É a conta do Manel. Vamos excluir aqui também o post do The Boys aqui da Twitch. Excluir também. Os caras putos. Excluir essa porra agora. Amanhã a gente vai botar o post já já, com o link aqui da live aqui, do The Boys. Assim que acabar esse teste aqui. Vamos apagar. Lucas Fiorini, vou ligar aqui pro Paulo Guedes e denunciar essa porra de Twitch aí. Isso aí, mano. Tem que acabar com essa pouca vergonha. É, mano. Iludido mesmo. O pior, mano, é que tem 28 pessoas aqui assistindo, mano. Só fresca. São guerreiros, hein? Quem aguentou mesmo até agora, a gente devia fazer um sorteio, mano, de alguma coisa pro pessoal que ficou até agora. Porque mano. Os caras aguentaram bravamente aí. Ei, Samuel, tu não quer sortear esse teu boné não aí ao vivo na live? Ei, mano, eu comprei uma garrafinha nova de água, né? Aí garrafinha, sorteio a garrafinha. Sorteio da velha, mano. Tá aí, macho, pra negada falar no chat aí, mano. Eu comprei a garrafinha, macho, e veio tipo uma mola dentro, macho. E eu não sei se a mola veio errada ou se realmente essas garrafinhas hoje em dia vêm com as molas. Aí eu tô meio receoso dessa mola. Eu deixei a mola dentro, né, e tem a água, né? Quer que eu te explique, mano, pra que serve a mola? Pois é, eu nunca tomei com a mola, mas eu fico com medo da mola enferrujar e lascar todinho. Não, mas é porque assim, esses copinhos que tu comprou, mano, é da galera que é marombeira. Aí é o seguinte, tu tem que comprar, mano, o whey protein e botar dentro do bicho. Ou então Nescau, mano, alguma coisa que tu tome, ou whey protein ou Nescau. Aí quando tu coloca a água, mano, isso aí serve pra dissolver o pó que tu coloca, entendeu? Aí ele fica sem o carocinho. Mas aqui é cultura, mano. O cara assiste ali os vídeos do Xandão God direto. Então entende tudo de fisiculturismo. Ah, é? Luane botou aqui, mola, ó. Eu pensava que essa mola era pra deixar a água gelada, deixa mais tempo a água gelada. Eu pensava que era isso. É tecnologia louca. Alô, ânimo. Aí, achar a garrafa. A garrafa que eu tenho aqui, mano, ela é de ferro, mano. Mas eu boto água gelada, mano. Passo o dia todo em gelada, macho. Mas não tem como ser de ferro, não, João. Fica em ferro e é mais preservar água. Você é acinox, mas no ferro. De ferro. Caralho. É acinox, pô. Ei, Samuel, mano. Várias pessoas aqui pedindo pra tu sortear um galeta aí na live, hein? Vixe, próxima live a gente vai sortear o galeta. Galeto ali no alicatezão. Viu? O pior, deixa eu te falar pra vocês. Falar nesse negócio do galeto, eu me lembrei. Mas tem uma galeteria aqui perto de casa, mano, que a gente chama galeteria do Gordinho. Macho Gordinho. Deve ser porra. Macho, pense no galeto bom, mano. Mas o Gordinho só usa, só pega no galeto sem luva. O cara nem com máscara. É isso, que de dá Covid o usa. Bicho, é imundo, mano. Isso aí é que dá um tempero. Caralho. Tu acha que o padeiro que faz o pão que tu come, mas esse bicho usar algum equipamento de proteção, mano. Não, o bicho espirra. Macho, ó, todo mundo sabe que o padeiro, mano, tá lá fazendo a massa. O que dá aquele salgadinho na massa, mano, é que é quente que só uma porra, né? Lá não tem os porcos. Esse bicho, ó, tira o suor na massa, vai lá amassando, mano. Isso aí que dá o gostinho, mano. Inclusive a Luane deu uma... A Luane deu uma... Lado, mas a negada só quer a dele, mano. É alotado. A Luane deu uma ideia boa aí. Vamos... Próxima live vai ter um sorteio de um galeto completo com um baião. Completo, né? O cara até estourado, né? Baião e vinagrete, né? O cara botou, foi pra voar as bandas agora. O galetuzão ali comprado no Reginaldo. O melhor galeteria de Fortaleza. Mano, o Reginaldo é melhor do que o Alicate, mano. O Reginaldo é do lado do Alicate. Mas tô perguntando se é melhor do que o Alicate, mano. Mas é bom lá também, o Reginaldozão é bom também. Ô putaria. Ei, macho, a Luane aqui falando aqui, macho. Ó, dizendo que o galeto lá do gordinho, ele salga com suor, doido. Caralho, mas isso é um segredo, macho. Eu só imaginando o gordinho passando o galeto debaixo do sovaco, uma puta de pariu. Bicho, o Gabriel tá mandando aqui uma denúncia aqui. Denúncia. Denúncia zona aí. Ele, na verdade, ele quer um galeto do alicate. Então vai ser um. Amanhã vamos fazer. Amanhã vamos ter aí um sorteio do... na live do The Boys, né? Um sorteio de um galeto completo com um baião. E uma cajuína de um litro, hein? Cajuína! São Gerardozão, companheiro. É, o cajuína de um litro. O dinheiro, né? O cara tá queimando tudo aí. Então, né, já fica aí a chamada aí, né? A live zona do The Boys aí vai ter um sorteio do galetozão. Ei, João, o Neto foi reclamar das curtidas. Tem 30 pessoas assistindo e 27 curtidas. A negada tá quase chegando lá, viu, mano? Quase batendo. Se der 50 likes nesse programa, a gente vai deletar a conta da Twitch do Theo ao vivo, hein? É. Em mais 5 minutos aí. É, vamos fazer aí uma... Esperar até... O pessoal tá perguntando, mano. O alicate ele entrega em toda a região Nordeste. E se o cara morar em qualquer outra região, a gente manda pelos correios, galera. Exatamente. O baião e tudo. O baião e tudo. E tem que imagina, ser. Imagina, né, mano? Viu, Jorge? Tem que ser com dois saquinhos de farofa, né? Porque os caras que é miserável, bota só um, bote dois saquinhos de farofa aí. Ser farofa e vinagrete, mano. Putaria, mano. Inclusive é isso daí, né, mano? Próxima live, vamos ter o sorteiozão do galetão aí. Já fica esperando aí pra amanhã aí no YouTube. Pra no YouTube, viu? Não é na Twitch, não. YouTube. Negócio de Twitch, nunca mais, mas a gente se mete com nada desse vídeo. Nunca mais o cara faz nessa porra. Putaria, você, então vamos... Passe longe, viu? Se você tem algum envolvimento aí com o negócio de Twitch, passe longe, que é um veneno, né, esse vídeo. É, mano. Vamos ver aqui. Vai vir com o tempero do sovaco do alicate. Oh, aí, ó. Nurse Et é meus ovos. O negócio é o galetão do mal do alicate. Nurse Et é aquele cara do salzinho, né, mano? O cara do salzinho da carne, né? Esse bicho aí nunca, mano, que conseguiria ganhar do alicate, mas... Quando o alicate começou, não tinha rede social, mano. Senão o alicate é do bicho ter ganhado de lavada dele. Uma pergunta interessante aqui, Samuel. Samuel, a moto que você tem é a mesma que você levou a mina na casa do namorado? É, não, isso aí faz muito tempo, isso aí já faz mais de 10 anos. Tocou fogo nessa moto antiga, né? Tu é doido, mas quando eu vendi ela, eu levantei a mão pro céu, sai de mim, desgraça. É foda, mas esse negócio de moto da ex é... Galetão do alicate tem que vir com as duas coxas, é verdade. Meu pai ali, ele conferiu ver se estava com as duas coxas. O galeto que ele comprou tá ralejado ali. Só tinha uma coxa, galeto. Foi enganado, foi o cara que mandou uma voltar. Coxa do galeto aí. Isso aí é foda, viu? Outra parada mais quando o cara vai comprar o galeto é que o cara tenta escolher o mais gordinho, né? O cara fica olhando assim, não, o cara aquele ali tá mais. É mesmo, o cara. Eu quero aquele, aí o cara vai lá e esse aqui. Aí dá uma virada e vira pro outro lado. Também que eu reparei, todo mundo quer comprar o galeto, o cara que vende o galeto sempre pergunta, quer que corte? Ô, fila da puta, é claro que tem que cortar, mano. Não sei porque que esse filho do Ever pergunta, né? Porque... Não, que é que... mas tem... Mas é porque tem família tradicional aí que quer comer o galeto inteiro, velho. Não, mas é porque... tem família... Eu vou dizer o que eu sei... Não, mas não vou dizer não, porque essa é uma história triste. O pessoal diz tá aí, alegre. Diz pessoal aí. Tá alegre. Amanhã eu conto a verdade sobre o corte do galeto. Amanhã vai ser um programa temático. Pois é, mas amanhã, né, live do The Boys, né, vamos encerrar essa daqui. O cara já tá puto, né, mano? Puto com esse negócio do Twitch. Pro pessoal do chat, mano. Quem é o personagem que tá atrás do Samuel ali dando cotoco? Votem aí pra ver. Algumas pessoas já dizendo que é o Zacarias, né? O Cocada. Chico Bento, Cocada. Dê o seu voto aí em quem é o personagem ali atrás do Samuel. Cocada é putaria, viu? Os caras deixando aqui, eu deixo essa live aí salva, que tá putaria. Aí dentro. Aí... Os caras querem frescar mesmo, de qualquer maneira. O cara deixa salva e bota assim, o dia que fomos para a Twitch, né? Ixi, mó aí, mano, Marquito do programa do Ratinho. Ó, o cara chegou perto, mano. Parece mesmo, viu? Marquinho. Deixa a Marquito, cara do Marquinho. É mesmo, o francês tá parecido o Marquito mesmo. Putaria, pior que eu vou deixar essa mesma imagem pra amanhã, mano. Ficou marcante a imagem. Antigamente o cara comprava galeta e vinha farofa e vinha vinagrete. Hoje parece que o que vem é um pinto de tão pequeno que é o galeto. É mesmo, os galetos é mesmo. Samuel aí trabalha na indústria avípora, é? Cara, o cara devia vicínia, fazer um cast com o Samuel, mano, revelando a máfia do frango, mano. Porque é que esses bichos estão diminuindo ali. É, mano. Eu não sei se eu já falei no asilo, mas eu trabalho... O cara devia fazer, tipo, um profissão repórter aí com a máfia do frango ali. O cara, tipo, Cabrini denunciando porque é que esses bichos estão menores. É mesmo. Não, eu acho que eu nunca... Deixa eu falar um negócio aqui antes da gente finalizar a live. Eu trabalho, né, o Neto e o João, acho que eles sabem qual é a empresa, mas eu não vou falar o nome não, devido a, né, o cara ser mais profício. Mas lá, mas... Sequestrado, né? Sequestrado e tal. Mas lá é a seguinte, ó, o seguinte... Peraí, antes de eu começar, estão perguntando aqui se o Samuel vai dizer na live sobre o frango o segredo do pinto crescer, hein, Samuel? Aí... Puta que pariu, não. Promete, hein? Sim, aí o que acontece, como é uma empresa que vende frango, mano, aí o nosso almoço lá, mas sempre é duas carnes. É sempre uma carne aleatória e frango, doido. Aí eu me sinto tipo aquele personagem do Pica-Pau, mas que todo dia come coco. Só que comigo é frango, mano. Frango de todas as maneiras possíveis. Aí tem frango cozido, assado. Tem frango a cabidela, de abacate, mano. Mas sempre... A cabidela, é... mano? É. Aí o bicho é... Os caras são chiques mesmo, viu, mano? Frango ao molho. Frango ao molho, frango ao creme. Mas é... Todo dia tem frango, doido, mas sempre... Peito de frango, mano, tem lá? Hã? Peito de frango, tem. Hoje mesmo teve peito de frango. Aí todo dia, né, até frango, doido. Aí quando é fim de semana, quando eu chego em casa, macho, eu evito comer frango, porque eu já comi a semana todinha, mano, de segunda a sexta comendo frango. Eu como aquela salsichazinha que é pra dar uma quebrada, né? O cara ficou puto, né, macho, ali com frango. Porra de frango. De novo, mano, frango de novo. Mas é assim, os caras dizendo aqui que a como é? A indústria da avicultura ali. O cara falando como é que... Avicinhos. Várias pessoas perguntando aqui, Samuel, se lá na rinha de frango que tu trabalha, mas ainda aceita um galo de briga pra competir. Taria, viu, não, a galo de briga não, porque a última live teve galo de briga, essa bicha repercutiu mal. Não pode. Samuel tá proibido de divulgar aí a rinha de galo dele. Putaria, viu, macho? Os caras andando deixar a live, ó. Deixa essa live aí ativa. Sim, que falando. Tá massa, os caras falando, tá massa. Mas voltando assim aos pratos de frango, né? Teve um dia que eu fiquei admirado, mano. que teve churrasco de frango, mas aí veio até no espeto, doido, o frango no espeto de madeira. Eu, caralho, os caras se superaram, né? Superaram, pegada, pegou receitas de frango, doido. Caralho, doido, frango no espetinho. Eu fiquei admirado, mano. Faltava o frango inteiro, mano, no espetinho, velho. Não, não, só daqui pra tu comprar no espetinho, macho. Aí eu fiquei admirado isso aí, mano. Caralho. Ô, putaria, viu? Live lendária, Oscar. Live lendária. Acho que já deu, viu? Os caras estão tudo com fome. Eu sou meu falando de galetos. 11 cacetada da noite ali, a negada já. Chega. Não, mano, minha barriga já tá queimando aqui, mano, já, mano. Eu não vou pegando fogo, mano. Mesmo, mano. É doido, mano. E pra quem chegou agora, a live do The Boys vai ser amanhã, porque hoje tivemos problemas técnicos. Exatamente. Tem 30 pessoas assistindo e 30 likes. É só bater os likes com a quantidade assistida. Só olha, falta aí mais 20, hein? Pra quem quer que o Manel pare de fazer lives... 50 likes, a gente vai deletar a conta do Manel na Twitch ao vivo, né? Mas o Job falou que a live do Manel mais famosa é aquele que ele dorme dirigindo o caminhão. Ah, né? A melhor live do Manel, mano, foi quando ele deixou rolando um tira da pesada ali, a madrugada toda. Mentira, mano, não acredito não. E dormi altas horas. O Diego Benevides aqui, mano. Joel falando mal de trabalho, Samuel falando mal de comida. Nunca vi tanta empolgação. Os caras são foda, viu? Inclusive, vamos dar o recado. Live amanhã, né? Às 22 horas aqui no YouTube. No YouTube, viu? No YouTube. No YouTube. Tá de Twitch, mano. Pois é, mano. No YouTube, live de The Boys. The Boysão aí, né? Vai ser massa aí, finalmente falar do Capitão Pátria, né, mano? Os caras acharam massa, Capitão Pátria. Vamos falar do Capitão Pátria e do Marquito do Ratinho, hein? Marquito vai continuar aqui do meu lado. Marquito? Marquito francês. Se tivesse um The Boys brasileiro, ia ser quem, mano? O chefão ia ser o Ratinho, cara, né? Discute amanhã, o cara discute Ratinho, amanhã. Ratinho, Marquito, Santos, né? Queima a pauta não, Marquito, queima a pauta não. Mas o Santos seria massa. Isso aí. Matar todo mundo. Ei, mas o Santos era à frente do tempo dele. Né? Ele tinha umas sacadas de comédia ali no Ratinho, né? Aqueles trotezão muito louco dele, de fazer umas piadas pesadas. Era massa. Oh, putaria, mano. Já se derrubaram, excluíram a Twitch, velho. Oh, putaria, né, velho? Twitch vai ter que ser estudada, né, mas melhor ainda, né? Porque não dá certo não, velho. Vamos lá, simbora, amanhã, né? Aqui no Azileitor, aqui no YouTube. Live do The Boys, né? 22 horas, segue aí no Instagram, @Azileitor, e no Twitter também, @Azileitor. Pra saber... Ah, e também tem um... Vou deixar aqui o link aqui pra galera aqui, mano. Do Telegram do Azila, que na verdade a gente vai botar todos os links lá, porque assim, mano, muita gente entra no grupo do WhatsApp e os caras não gostam porque os caras do grupo do WhatsApp falam demais, mano. É o dia todinho, mas falando, 1.300 mensagens por dia. Eu saio de lá por causa disso. Uma manhã. É. Parece que os caras não trabalham, mano. Parece que os caras não trabalham, mano. Conteúdo, isso aí tem que ter. Aí, mano. Os caras não trabalham, não, mano. O dia todinho, a noite todinha, doido. Eu olhar, era mais de 1.000 mensagens, mano. Caralho, doido, que diabo é isso aí, mano? Aí eu botei aqui, ó. Eu criei um grupo no Telegram só pra divulgação dos links aqui. Então ninguém conversa nada lá. É só pra você receber o link mesmo ali dos lançamentos de lives. Aí no Mas, YouTube. Joel, tu sabe que é só tu que é o Linktree do Azila, pô. Bota o Linktree do Azila que é só o filé, mano. Eu uso no cabinho da Bonk Sol, mano. Na negada é só clicar no link, mano. Esse negócio de Linktree a galera sabe usar, não. É só apertar a porra do botão, Joel. Não tem segredo, não. Ah, eu botar isso aí, eu botar isso aí. É muito técnico. Tá aí o link aí, ó. Da... Tá aí o linkzão aí do... No link fixado aí do Telegram do Azila pra divulgação dos links aí. É isso aí. Espalha aí com todo mundo esse negócio aí. Exatamente. Amanhã, live do The Boys, né? O cara falou umas 300 vezes já, né? Não esqueça, não esqueça. Tá falando pra me esquecer. Exatamente. Simbora, galera. Valeu, falou. Falou. Alô. Putaria. Mais aleatório de todas as lives aleatórias. Twitch é o caralho. Porra de Twitch. Twitch. Aí dentro. Twitch. Ai, que lascado. Ah. Tchau, merda. O cara devia fazer uma live meia hora xingando a Twitch, né? É. Vai tu. O bom é que o YouTube não ia tirar do ar, né? Mas você sabe o que foi mais engraçado dessa história? Todo dia que a legada gostou da live, mó putaria, mano. A galera gostou da live, mas como é que graças é? Graças a Deus, cara, nossa, pelo como menos pode isso aí, mano? 30 a pessoas. A galera é foda, viu? Quebrar o cara. Aí dentro, os caras gostam de frescar bem. Falou, galera.